roda de capoeira, Luana. Eu vou jogar. Roda de capoeira, Luana. Eu vou jogar. Joguei, joguei, oh, Luana. Joguei, joguei, oh, Luana. Eu sambei, Luana. Eu sambei.